Você diz que vai embora por causa de ti-ti-ti. Tão falando por aí que eu te enganei, que eu te traí. Mas tudo isso é fofoca, é pura conversa fiada. Você conversa com suas amigas que são tudo mal amada. Todo mundo tem inveja dessa nossa relação. Essa cambada de olho gordo não querem nossa união. Esse povo é fofoqueiro e não sabe o que diz. Na verdade o que eles querem é ver a gente infeliz. Você diz que vai embora por causa de ti-ti-ti. Tão falando por aí que eu te enganei, que eu te traí. Mas tudo isso é fofoca, é pura conversa fiada. Sem inveja das suas amigas que são tudo mal amada. Você diz que vai embora. Tão falando por aí que eu te enganei, que eu te traí. Mas tudo isso é fofoca, é pura conversa fiada. Sem inveja das suas amigas que são tudo mal amada. Mas é um tal de ti-ti-ti, mas é um tal de blá-blá-blá. Se tu sair naquela porta, não precisa mais voltar. Se você for, não tem volta, não tem mais chororô, não. Não mandei acreditar em ti-ti-ti, das fofoqueiras de plantão. Você diz que vai embora por causa de ti-ti-ti, tão falando por aí. Mas tudo isso é fofoca, é pura conversa fiada. Sem inveja das suas amigas que são tudo mal amada. Você diz que vai embora tão falando por aí. Eu te enganei, que eu te traí. Mas tudo isso é fofoca, é pura conversa fiada. Sem inveja das suas amigas que são tudo mal amada. Você diz agora que eu te enganei, que eu te traí. Mas tudo isso é fofoca, é pura conversa fiada. Sou inveja das suas amigas que são tudo mal amada. Mas é o tal de ti-ti-ti, fofoqueira. Mas é o tal de blá blá blá, sem serviço.